Pastor, muito bom dia. Hoje, né? 6251. 251 no bom dia, contato radar vigilância. Direto Leda, 6251. Direto Leda, 6251. Tá livre para o 360 aí? Temos, tá livre. Obrigado. Voa direto Bridge, restrito nível 320, TAM 3601. Bridge, restrito 320, TAM 3609. Temo voando direto Bridge. Direto Bridge. O Ocean 6251 foi reautorizado nível, foi restrito nível 340. Fora. Ocean 6251. Restrito nível 340. 3601 passa o 170, chama Recife na frequência 133.25. Bom dia. 13025, TAM 3601, bom dia. É, frequência 133.25. Ah, ok, 13325, bom dia. Canero 6251, Recife, agora em 133 decimal 25, bom dia. 325-63, 6251 do Oxalá. Afirmo, boa viagem.